061, precisou, bate o fio, liga os mamos de oração desse lado do Brasil. É, pode acionar, em nome de Jesus, MCLA. 061, precisou, bate o fio, liga os mamos de oração desse lado do Brasil. É, pode acionar, em nome de Jesus, MCLA. 061, precisou, bate o fio, liga os mamos de oração. Assistida com vida e os mal não vem. E a porta Chuí, de SP ao DF, da colônia Planaltina, é Deus que está nos falantes. Os mano aglomerou, fez todo mundo curtir. Tentaram atingir, mas tá ligado, errado. A gente segue anunciando que evangelho é mudança de vida pras mina, pros mano. Deixa os pico falando, a gente segue pregando, seja cantando o rap ou nas comunidades enfatizando. E o futuro melhor depende de mim, de você. Correr pelo certo e no errado não se envolver. Seguir na contramão desse mundão pros braços de Cristo. E aonde chega a minha voz eu cantarei isso. Entregue a sua vida pra Deus e viva o melhor. Precisou, bate o fio, liga os mano de oração. As almas encarceradas, em todo evento a salvação tem sido propagada. Vidas impactadas e nisso minha gratidão. Oração com fé tem poder de transformar coração. 061, precisou, bate o fio, liga os mano de oração desse lado do Brasil. É, pode acionar, em nome de Jesus, MCLA. 061, precisou, bate o fio, liga os mano de oração desse lado do Brasil. Bate o fio. 061, precisou, bate o fio. 061, 061, 061, 061.